Boa noite a todos, né? O Coronel Oliver de Ritt se apresentando. Reunião hoje, dia 29 do 12, às 9 horas e 20 minutos. É a hora que se deu início. Teremos aí 1 hora de reunião. Então, pessoal, é o seguinte. Hoje aqui tem 14 pessoas presentes, né? E alguns mics novos aí. Foram alistados 4 novos mics hoje. A gente vai começar a nossa reunião de hoje falando sobre os alistamentos, tá? Muita gente está perdida aí. Nós tivemos duas baixas. Capitão José Saraiva da Rádio Patrulha. E depois tivemos a baixa do Werther Rodrigues, aspirante do Departamento de Gestão do Estado-Maior. O Departamento de Gestão, ele tem a sua responsabilidade de receber todos os alistamentos do batalhão, e esses dados são encaminhados uma cópia para o Comando Geral, uma cópia para o chefe do Estado-Maior e uma cópia para quem tiver na gestão. O cara, ele se inscreve. A gente encaminha um contato para ele, pode ser através de um Facebook ou de um e-mail, ou pelo Face, ou pelo e-mail, ou pelo WhatsApp. O visitante chegou aqui, vai aguardar ser atendido por alguém. Quem vai atendê-lo? Seria a equipe de gestão. Como nós não temos a equipe de gestão, fica aí o Coronel Igor Marques para atendê-los. Na ausência do Coronel Igor Marques, fica ali o Comando Geral para atender. Na ausência de todos, pode ser a patente maior, conversando, dando um parecer. Se vocês quiserem reportar no WhatsApp, olha, chegou uma pessoa na recepção, alguém do comando geral, pode estar logando aqui atendendo esse mic. Na dúvida, manda o cara vir amanhã. Manda vir outro dia. Ô, não tem ninguém para te atender agora, você pode vir amanhã? Pronto, o cara não vai negar, ele vai vir. Igor Marques vai receber lá o visitante. Primeira coisa que ele só vai confirmar: o senhor tem o formulário preenchido? Beleza. Qual a sua guarnição de preferência? Ah, eu gosto da Rádio Patrulha. Tudo bem. Então o senhor aguarda nas salas de recrutamento. Estão próximos da recepção. E você, fulano? Ah, boa noite. Eu sou tal fulano. Eu fiz o formulário e eu quero ir para a rota. Tá? Então o senhor aguarda na sala de recrutamento da rota. Isso quem faz é a gestão, tá? Arrasta tudo para lá. Arrastou nas salas. Zerou a recepção, não tem mais ninguém. Tá todo mundo nas salas, aguardando. A gente vai ver qual é o comando de guarnição que tá online. Se eles estiverem online, vamos chamar eles para atender esse pessoal, porque na realidade é pra guarnição deles. Só que o que que acontece? A questão dos formulários, né? Gerar alguma dúvida? Pode estar perguntando pra gestão, Coronel Igor Marques. Ele vai ir nome por nome. Ele vai lá no e-mail dele, tem os cadastros certinho. Vai lá e olha, capitão, esse fulano aí, tantos anos, ele atuou tanto tempo no SAMP, ele já foi tenente, já atuou na guarnição, ele gosta da rota, ele disse que quer entrar por causa disso. Pronto, vai passar todas as informações pro capitão. Num primeiro momento, gente, a gente vai fazer isso, tá? Futuramente não vai precisar os comandos de guarnição tá indo atender, porque a gestão já vai estar completa. Vai ter 5 pessoas atendendo, então não vão precisar de vocês. Mas, como a gente não temos, a gente vai pedir uma colaboração de todos. Uma vez que ele tenha sido aprovado e recebido seus ícones, ele vai passar por um processo de integração. Integração é uma explicação de como é o BPM, as regras da 17, as regras do TeamSpeak e as normas diárias. Isso é uma integração. O cara vai ler, vai saber como que o batalhão funciona pelas regras. Tem que ler, é obrigatório ler, mostrar que entendeu. Depois dessa integração, ele vai ficar 1 semana sendo treinado pela guarnição. Vai de acordo com a guarnição. Mas o ponto principal é os códigos Q, abordagens e a linguagem. Não vai falar mano, você não vai falar truta, você não vai falar tá ligado, firmeza. Vocês não vão falar desse jeito. Então vocês vão ser treinados a falar o código Q, a fazer uma abordagem com excelência e ter uma linguagem limpa de policial. Fora isso, é importante explicar também o comando barra rondar, que existe no servidor, que é muito importante, e o comando barra iniciar PTO, tá? Iremos aqui falar um pouco sobre a quem recorrer quando eu tenho um problema. Eu sou um soldado, sou um estagiário, tive um problema. O que que eu vou fazer? Quem que eu vou procurar para resolver o meu problema? Muito simples. Procurem o comando de guarnição. Quem é o capitão de vocês? Procurem o superior. O superior vai tentar resolver. Se ele não resolver, não se preocupe. ele vai procurar o superior dele, que na realidade pode ser o comando CPA, o comando CP-Choque, ou, em último caso, o comando geral. Se em último caso o seu comando lá de guarnição não está presente, pode ir direto com o comando geral que a gente atende. Essa é a cadeia hierárquica. Primeiro procedimento, você vai procurar o teu superior. Pode ser um sargento, pode ser um capitão, um subcomando, tá? E eles vão tentar resolver. Se eles não resolver, não se preocupe. Eles vão tentar resolver com outras instâncias acima. Comando geral tem que ser sempre o último. Quando todos os recursos foram utilizados, não conseguiu resolver o problema, comando geral vai lá e dá um ponto final. Quando a gente fala direto, é chegar lá no gabinete a qualquer hora e entrar de qualquer jeito? Não, completamente errado. Primeiro procedimento, vocês leram aí na regra, pede uma autorização, manda uma mensagem para mim ou para o Henrique Costa, ó, eu posso entrar no teu gabinete? Pede uma autorização. Você vai ser autorizado. Ou na hora a gente já te puxa no gabinete nosso, ó. Quer falar com o comando geral? Pede uma autorização. Vamos explicar agora o uso da senha, tá? No site Rota Comando SAMP. Essa senha é uma senha que funciona somente para o batalhão. Todos podem usar. Todos. Vocês vão acessar o menu chamado D1/EM. Vai pedir uma senha. Ele vai abrir vários formulários para você poder escolher a melhor forma de ser atendido. Está escrito o seguinte: bem-vindo. Preencha o formulário correspondente à sua solicitação. Isso aqui, pessoal, vocês podem usar a qualquer momento do dia, tá? A qualquer hora. O que que diz aqui? O que você deseja fazer? Contato particular com o comando geral? Às vezes você quer falar em particular com o comando geral. Você preenche o formulário, agenda, tá? Solicitação de promovidos. Isso aqui é só para comandos de guarnição, tá? Solicitação de promovidos. O capitão, ele vai pôr lá o nome dele, tudo certinho, e vai indicar uma pessoa para ser promovida. Nós temos uma regra hoje, o artigo 10, que diz o seguinte: o líder deverá informar por formulário os promovidos para a solenidade. Então ele vai entrar aí nessa solicitação de promovidos, vai falar: olha, o soldado tal, estou solicitando a promoção para cabo, pelo seguinte motivo. Quando ele enviar, isso vai para o comando geral vai ler e automaticamente vai mudar os ícones. Então vamos para o próximo ali: solicitação de transferência. O que que é uma transferência? Transferência, gente, vocês não estão gostando da guarnição. Ah, não gosto da rota, não gosto da força tática, não sei nem por que eu estou aqui. Não gosto do comando, não gosto de nada. Eu quero ser transferido para algum lugar. Vocês vão preencher essa solicitação e escrever o motivo. O comando geral, ele vai analisar a situação e vai entrar em contato contigo. Automaticamente a gente te transfere. Transferência é apenas uma vez. É permitido aqui no batalhão. A gente só permite uma transferência. Então você tem que ter certeza do que você está fazendo. Você não vai ser mais transferido. Vai ficar lá. Porque senão a gente perde o controle. O Mike quer ser transferido. Ah, eu quero ser transferido. Ah, eu quero ser transferido. Aí tem 30 milhões de pessoas pedindo transferência. Ninguém sabe o que quer. Vai lá, não gosta, volta, não gosta. É aquela zona. É uma zona. Isso acontece em muitos BPM hoje em dia, tá? No SAMP isso acontece direto. Aqui no BPM não. Qualquer solicitação que você fizer, você vai ter uma resposta do comando geral. É só preencher e aguardar. Eu sou um soldado, eu pedi transferência, já passou as 24 horas e o comando geral não me respondeu. Você pode ir direto no comando geral questionar esse BO? Não, segundo as normas, deve-se falar com o superior de guarnição. Comando geral é último caso, último. Seu líder vai chegar lá no comando geral: olha, o meu soldado, o meu estagiário, o meu sargento pediu aí uma transferência e não foi atendido. Comando geral vai falar: olha, ah, tá, qual que é o nome dele? Ah, é tal. A gente vai buscar lá nos registros e vamos fechar a ocorrência. Solicitação de baixa. Só preencher o formulário, gente. Preenche e manda pro comando. Pode ser qualquer patente, desde do comando geral até tudo, é o BPM inteiro. Quem quiser pedir baixa, é só preencher isso daí. Por quê? Porque você demonstrou respeito pelo comando. Você saiu do batalhão com a cabeça erguida. Você não tá devendo mais nada pro BPM. Então vamos continuando. Solicitação de afastamento. Chegamos aí num formulário que vai ser muito usado. Entre aspas, né? Eu não quero que seja usado. Mas explicando, o que é afastamento? Principalmente com os comandos, isso acontece muito com comando de guarnição. Porque nesse formulário está dizendo o seguinte, que você vai afastar do dia tal e você vai voltar dia tal. Essa é a informação que tem lá. E pelo seguinte motivo. Entendeu? Se você não quiser dizer que está acontecendo algum problema de família lá, você coloca lá problemas pessoais, pronto. Você não precisa escrever o problema. Se não quiser falar, você só coloca problemas pessoais. A gente vai entender. Esses formulários vão ser acessados por esse site e com essa senha que eu passei para os senhores. Tá proibido vocês passar essa senha para quem não é do BPM, tá? É proibido. Ela é uma senha exclusiva para uso nosso e que também pode ser mudada a qualquer momento. Todas as pessoas que entrarem no BPM tem que ficar claro. Você tem que falar pro cara o seguinte: nós estamos em fase de organização e treinamento para a inauguração. Vão julgar o BPM errado. Vamos pro próximo. Procedimentos. A gente está explicando aqui como funcionam os numerais de viatura no TeamSpeak e como iniciar um patrulhamento pelo Whisper. Esse Whisper tem que ser muito... Olha, tem que ter um amor pelo Whisper, tá? O batalhão só vai funcionar se você tiver um amor por isso. Não pode ficar conversando sobre futebol, sobre filme, sobre a novela. Não é bate-papo, não. O Whisper não é bate-papo. Futuramente a gente vai implantar um copom. Como funciona o treinamento? Conversar com o Coronel Igor Marques e ele vai ter o maior prazer de ensinar vocês. Atento à rede, viatura 01100, iniciando o patrulhamento. Comando 04113, iniciando o PTO em QAPQRV, senhores. Agora, vamos reforçar algumas regras. Como nós temos 43 regras, é algumas delas que são importantíssimas que a gente usa no nosso dia a dia constantemente. O artigo 10 diz o seguinte: o líder deverá informar por formulário os promovidos para solenidade. Artigo 11. O líder tem direito à escolha de um subcomando e um terceiro sargento, informando ao comando geral. Após isso, todos serão recrutados como estagiário, porque entende-se que de terceiro sargento já pode puxar uma viatura, né? Instruir mics, fica muito mais fácil de trabalhar, então ele já tem direito. Artigo 31, todos os membros e líderes terão acesso ao gabinete do comando geral quando solicitado e autorizado por privado. Artigo 38. Cada guarnição fica responsável pela integração. O cara entrou hoje, você vai apresentar as regras do TS3, regras do 17 BPM e normas diárias. Essa é a integração. E depois vai ficar aí uma semana treinando ele. Gestão aprova, manda para a guarnição já faz a integração. Artigo 42. Alistamentos feitos direto com o comando de guarnição devem ter cadastro e ciência do comando geral. O comando de guarnição está no servidor. O cara está pedindo loucamente para ser convidado para a Força Tática. Ou para a Rádio Patrulha, ou qualquer coisa. Eu vou lá dar barra convidar. Qual que é teu ID e coloco o cara? Tá certo? Negativo. Então, realmente, gente, não pode. Por quê? Todos vocês que estão aqui, vocês não fizeram cadastro? Vocês entraram aqui de qualquer jeito? Não. Pega o nome dele, apresenta pro comando geral. Comando geral, eu tenho essa pessoa aqui que é amigo meu, já preencheu o formulário, ele vai logar no TS. Tá? Entrevista direta. Comando já entrevistou. Eu só vou apenas dar os ícones pro cara, dar as boas-vindas, entendeu? Pronto. E vou ter o cadastro dele na minha mão. Os alistamentos somente nas salas próprias, tá? Proibido alistamento no gabinete. É as salas de recrutamento, gente. Tá abaixo da recepção ali, ó. Você vai recrutar o cara, você vai na sala. Você não vai puxar pro teu gabinete. Já aconteceu aqui essa semana de comando de guarnição puxar um visitante pro gabinete dele, cara. Eu fiquei muito puto com isso daí. Quem errar vai ser penalizado. Você só vai puxar no teu gabinete quem já for do batalhão. O cara... Você vai fazer uma reunião com o cara, você puxa no teu gabinete. Agora o cara é um visitante, o cara pode ser um espião, o cara pode estar aí querendo aplicar golpe com o batalhão. Ou conhecer como que a gente joga pra imitar a gente. Tem que ficar esperto, gente. Não pode qualquer um entrar no gabinete de vocês, não. Gente desconhecida, nem que for teu amigo, não pode. Inauguração do servidor, que dia? Dia 17 de janeiro, às 17 horas. Para quem não sabe, 5 horas da tarde. BPM pode estar bom, pode estar ruim, pode estar uma bosta. Não nos abandonem, gente. Não nos abandonem. Sejam eternos. Nós estamos aqui para fazer isso, o melhor por vocês sempre. É sempre. Quando eu falo sempre, que é do coração. A gente trabalha aqui por vocês. Custa nada vocês dar o melhor de vocês e ficar com a gente. Não quer? Não gostou? Preenche o formulário de baixo e some. Tá? É a melhor coisa que você faz. Primeiramente, eu gostaria de desejar uma boa noite a todos, né? Não só ao sargento. Mas, e começar a dar início aqui a poucas coisas, só para a gente encerrar mesmo, né? Sobre a inauguração no dia 17. Esse tempo que a gente tem não é para ser desperdiçado. Estes comandos façam treinamentos para quando chegar o dia 17, os mics já estarem prontos. Desejo a vocês também um ótimo ano novo. Que 2016 venha ser um ano maravilhoso em todos os sentidos, nos aspectos familiar, nos aspectos financeiros, nos aspectos de relacionamento, em todos, gente, em todos. Desejo a vocês uma ótima sorte em tudo que eu posso desejar para vocês de bom em 2016. Um feliz 2016, tá? Maravilhoso. Passem com sua família, passem viagem, joguem videogame, bebam, sei lá, refrigerante. Duvido que alguém vai tomar refrigerante. Mas é o seguinte, tá? Não morram. Vocês têm missão aqui no BPM, beleza? Sobrevivam. Um abraço para a família de vocês, tudo, tá? Sucesso para nós em 2016.